05, Solos 27, direita, Solos 2, Ilhas Bom. 31 no conta? Poxa, senhor, 219, pessoal, muito obrigado. 211. 211, então. O Rio 98110 vai passar o externo baixar para baixo. Rio 98110, vento 150 graus, 099, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, pistão 0, o Rio 98110. Autorizado táxi Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette 246, 29 milhas, desça sem restrições para 2000. Sem restrições para 2000, 1246. Tendo 6224, reduza para 230 nós. Reduzindo agora para 230 nós, 6224. Salvador, Oxenair 6313, informação Quebec. Oxenair 6313, hora certa 30, autorizado Guarulhos, nível 360, aerovia Pesulu 10 até Taubaté. Saída da Euleda, transição Mótiva, decola pista 10, curva direita após. Transponder 5550, frequência do controle em 120.8. Utilizado Guarulhos 360 na rampa do 10 até Taubaté, até Taubaté. Da Euleda Mótiva, decola da 10, primeira curva direita e o transponder 5550, controle 108. Chanel 6313. Chanel 6313, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Botará, 6313. Solos 31, direita, solo 12 na cima 1. Rio 9810, autorizado táxi via taxi Alfa e Kilo Pátio 3, atento às instruções do alisador. Alfa Kilo Pátio 3, vai ficar atento ao alisador 9810. Polo 246, livre aproximação e ali. Ok, eu farei estabilizado. boa noite, cruze 310, informação Quebec. Pelo 9973, acione identificação, desça para 8000, chegada a Bonf, ajuste no 019. Desceu 8000, Bonf no 019. Senhor 6224, desça para 2000. 2000, 6224. Senhor 6224, 18 milhas para a Duna, livre LS. Livre LS, 6224. Pelo 9973, vertical de Alagoinhas, reautorizado, sem restrições, até 4 mil. Sem restrições, até 4 mil. O 09973. Se possível, voadora. Está autorizado. Revisora, 9973. Estabilizou Campa Vista, 1246. 246, chega o 3, chame a torre, 11895. 18900. Torre de Salvador, boa noite, o gol 1246, vai passar o externo Machado e travado. Pelo 246, boa noite, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 089. Boa noite, depois. Sierra 9973, desça para 2000 pés. 2000, 9973. Oceano 6224, passou o Duna no curso localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre 11895, Oceano 6224. Chama na torre, vai baixar o trem em 10 segundos, obrigado, até já. Salvador, boa noite, Oceano 6224. Oceano 6224, boa noite, reporta o trem checado no externo. Quatro, três, checado, no externo, 6224. 1246, solo 40, direita, solo 21. Direita, solo 21, no 246. Solo Salvador, boa noite, Azul 4980, informação Quebec, 330, Recife. Azul 4980, agora de Copa Recife. Olhando com a Azul 4946. Boa noite, Gol 1246, livrou pela... Gol 246, autorizado o táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte para Juliette, Gol 1246. Salvador, boa noite, Bruno 38, nível 235, para 160, tirada a ponte. 1888 ao controle, desça para 8000 com ajuste 109, a chegada a ponte. 8019 na ponte, Bruno 38. 07. Juliette 07, 92 também. Liberou 9970 e LS. Livre LS, 9970. 9970. Autorizado Recife via Pesulo 17, nível 330. Saída Puca, transição Caju, decola pistão no zero, curva à esquerda. Transponder 5560. Frequência do controle em 120.8. 330, autorizado, Recife, Presulu, 7, saída Puca, transição Caju, decola da pista no 0, primeira curva esquerda, código transponder 5560, controle Salvador, 120.8, Azul 4980. Azul 4980, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Portar Azul 4980. 244, o solo da usina Simão 1, número 224, chinelo. Chanel 6224, boa noite, autorizado táxi via Alfa, reporte 7 da Juliette. Via Alfa, reporte 7 da Juliette, 6224. Salvador, good afternoon, and Europa 084, again 11 with 7 copies, ready 2 copies for me. Europa 084, clear to Madrid, flight level 350, as flight na route, SID Puka, Caju transition, runway 10, after takeoff, left turn, score code 5554, departure control, frequency 120.8. Yes, I copy everything, but from the off part of the clearance after when you say runway 10. After takeoff, left turn. Ah, okay, copy. After takeoff, left turn. Europa 084, thank you. 084, read back, correct. Call me right for pushback and start. Okay, we call when ready for push and start, Europa 084. Para o pushback, acionamento 6313 no portão 04. Chanel 6313, aguarda a passagem do Airbus da Avianca retaguarda, pode ser autorizado. Positivo, amor. Chanel 6224, ingresso Juliette, posição 03 indicada. Juliette para o 036224, gente. Bus 70 descending until 5,000. Oh, yes, sir. I'm sorry. 5,000 now. 170. And it's 250 now. Yes, sir. You are following the flight 1888. Over. That's right. You are 70. Destination. Clear through flight level 320, standing by for coordination, Lachile 1359er. Lachile 1359er, clear to Sierra Golf, Alpha Sierra, flight level 320, as flight en route, SID Arbor, transition Alpha, runway 10, after takeoff, right turn. Score code 5565, departure control, frequency 120.8. Clear to Sierra Golf Alpha Sierra, flight level 320 via flight plan route. Departure Arbor, transition Alpha from runway 10. When airborne, right turn and contact 120.8. Departure, squawk identified 565, Lachile 1359er. Lachile 1359er, read back to correct, call me right for startup. Hold you for startup, Lachile 1359er. Chanel 6313, autorizado, pushback acionamento, chanel pronto para o táxi. Digo pushback acionamento 6313. Chamo Sideral 9973, lembrando se escuta. Sideral 9973, autorizado táxi via Alfa Kilo Pat 3, atento às instruções do balizador. Alfa Kilo Pat 3, atento ao balizador. para 9973, informo para a posição de cada 06 Lima do Pátio 3. 06 Lima no Pátio 3, 9973, obrigado. Bom serviço. Obrigado, boa noite. Boa noite. Sem restrições para 2000. 2000, até depois. Lamento Azul 49-28. Azul 4980 autorizado, pushback e acionamento, já é pronto para o táxi. Autorizado, pushback e acionamento, já pronto para o táxi, Azul 4980. Autorizado táxi até o ponto de espera pista no zero via taxiway Índia, quando lá chame torre em 118.95, ajuste no 09. 09 à direita, ponto de espera da 10, torre 1895, obrigado, boa noite. Boa noite, Malu. Aí eu passei do 8 para o 8 for Santa Push. 1170, EU and number 2 for landing, descending until 2,000 feet along. Okay, the 2,000 feet to river port. For my Charlie conditions and thermal, okay? It's not necessary. Solo Salvador, boa noite, seu 3305, posição 05, tenente da autorização, Recife 330. Da 3305, agora se cobre como número 2. Guarda. Azul 4959, boa noite. Confirme o horário estimado de Costa Fora. 0128. Por sua autorização, 20 minutos antes do estimado de Costa Fora, aguarde por gentileza a cópia. Confirme o destino em aerovia. Confirme o nível solicitado em aerovia. A saída coral é prevista. Salvador, Oceaner 6224. Oceaner 6224, Salvador. Só para confirmar a saída para Aracaju, qual seria? Confirme o nível? É o 230 Golf 677. Sim, que sai da Puca, transição Caju. Puca, Caju, vai chamar mais próximo, obrigado. Azul 4980, câmbio 112, 3 horas e 30 de autonomia até Maracajá. Azul 4980, autorizado táxi até o ponto de esquerda da pista no 0 via taxi Índia, quando lá chame tu em 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-9, mau voo. Via Índia, quando lá 2895, no 0-9, obrigado, bom trabalho, Azul 4980. American 230, right to copy. American 230, go. Clear to Miami, flight level 340, as flight en route, SID Momo, Nemin Transition, I will spell, November, Echo, November, India, Mike Transition. Runway 10, after takeoff, left turn, score code 5566, departure control frequency 120.8. American 230, flight level 340, Momo Nemi, 10,000, left turn, 5560120.8. Just confirm its call code 5566. 5566, American 230. American 230, ready back, correct, call me right for start. We'll call American 5230. I entered up at 084, ready for taxi. American 084, tax approved until holding point runway 10 via taxiway India. Holding point call tower 118.95 Q1810199. Ready for clear for taxi holding point runway 10 via Inner. And the holding point will call tower 118.95 copy 101 Europa 084. K3305, pronto, cópia. Copa 3305. Autorizado Recife, nível 330, aerovia conforme o plano, saída Tuca, transição Caju, pistão no zero, curva à esquerda após. Transponder 5003, controle em 120.8. 5330, conforme o plano, decola da 10, Tuca Caju, com primeira curva à esquerda, transponder 5003, controle 208. Na 3305, com o teu geleto correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reduce for approach and perform any check. Okay, reduce and go 1170. Autorizado táxi via Alfa Kilo, posição 02 Lima, pátio 3. Alfa Kilo 02 Lima, boa noite, 88. Boa noite, gol 1170, Sado Chayala, runway 10. Gol Romano, Sierra Zero, boa noite. Continua approach, I report runway clear. Ok, Sunday Mile Runway for Cater Gol, 170. Tower, good afternoon, Europa 084, point runway 10. Europa 084, maintain position, maintain hold point runway 10. Okay, understood, maintain position, Europa 084. Algum inconveniente cortar sua trajetória? Negativo, senhor. Foi pelo, desça para 4000 com 1019. Cliente na proa de pelo, era 4000. Ah, se todo mundo fosse assim. Via Golf 677, rota conforme o plano. Saída coral, decola pista na zero, curva à direita. Transponder 0273, frequência do controle em 120.8. Zero, controle 120.8. 208, boa. Salvador, boa noite, azul 4980, mais perto. Azul 4959, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Maravilha, assim será feito. 2000 Romeo Fox 08, agradecido. Azul 4298. America 230, ready to push, gate 10. America 230, start up and push, approved, call me right for 10. Maintain runway 10, runway 0, aerobe 084. Clear to line up on weight, runway 10, aerobe 084. Clear line up, take off, no zero. Clear for take off, runway 10, Europa 084. It's approved via Alpha, hold short of Juliet. Approach and Alpha, we be hold short before Juliet, 0170. 08 form, airborne 905, call the patch control 120 decimal 8. 120 decimal 8, general patch 08 form, good day. Europa 084, control, boa noite, radar cantrack, proceed as clear. As clear, Europa 084. Joan, you'll be 06 on the 8, Joan, 70 call. E o 5972, Rui Duna, desça para 2000. Duna, 2000 e o 5972. Do 4980, chame Recife 12685. A chamar Recife 2085, azul 4980. Boa noite. Boa. Salvador, é o Oxané 62 do esquadro, atualização Aracaju. Oxané 6224, acerta 08, informação alfa autorizada Aracaju, nível 190, via Golf 677, saída Conde, decola pistão no zero, curva esquerda. Aciona o transponder 0260, frequência do controle em 118, decimal 95. Ok, sentindo a informação alfa, autorizado para Aracaju, nível 190 na Golf 677, saída Fuca com curva esquerda 0260 1895. Confirma na saída Conde com curva esquerda após a decolagem. Tira saída Conde. Chanel 224, confirmou a posição? Posição 03. Gente, reparte pronto para o feedback e acionamento. Afirmativo, chamará. Europa 084, you are clear to fly direct to Aracaju, Alfa Romeo Uniform. Direct Alfa Romeo Uniform, Europa 084. Thank you. Salvador, Salvador, é um 970. 970, repórter checado. Agora, checado. Autorizado, pouso. Pista no 0, Netuno, 50 graus, 10 nós, gol no 970. Autorizado, pouso, 970. Decimal 95, QNH 1019. 1019, we're taxiing 10, India, full point, 1895 for Tower America, 230. Foro 723, Salvador, desça para 8000, chegada bom, via ajuste 10 no ar. Para 8000, chegada bom, chegou 1723. Coluna 723, estou na vertical de Alagoinhas. Desça para 5000. Confere a vertical 5000. A possibilidade da presente voar com dunas. Mantenha a chegada, depois eu tenho uma saída. Como em breve. Ok, mantendo grato 723. Voo 1970, autorizado táxi Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Gente, Alfa antes da Juliette, voo 1970. 3305, na posição 05, pushback acionamento. 3305, autorizado, pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Chama táxi. 230. Direct 230, clear line up and take off, runway 0, wind 160 degrees, 08 knots. Line up and take off, American 230. Sorriso 5972, localizador, baixa de trabalho. Sinal 72, continue a aproximação e forma de estaleiro. Enter. Center frequency 126.85, over. 126.85, Air Europa 084, thank you. Okay. 172, vento 1, 0 graus, 07 nós, check 3 de pouso, autorizado, pouso, pista no zero. Gente, que me pouso, Rio 59, 72. América Tupi, Airborne at 15, call the pass control, 8 0 decimal 8. 8 0 decimal 8, America now. 230, good night. Level 340, we're leaving 2000 feet. Marker 230 control, I'm ready to contact for Super Scooter. Flight 3. Change position, please go on, Repita pelo mesmo, por gentileza. 185. Gente, está 3305, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia. Quando lá chame torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 no 9, morro. 19 Índia, quando pronto 895, ligado, está 3305. Hora 723, está passando bom, que altitude 7.500, desça, sem restrições para 2.000 pés. Sem restrições para 2.000, grato, bom, 723. Tanto que eu lhe informei há pouco, já iniciou, a decolar, está bom, passando 0.6. Em breve, eu irei lhe autorizar tudo. Ô, Salvador, boa noite, Rio 5972, se for aqui no teste. Rio 5972, autorizar o táxi, via Alfa Kilo, parte 3, atento às instruções do alisador. Alfa Kilo, parte 3, sim, atento. Tem ele no visual, e eu vou lhe autorizar dentro de alguns segundos, turno. Ok, muito grato, tá no Siqueza, agora 300 pés abaixo no momento. O 1723 está passando 6.000 na descida para 2.000, o tráfego em questão passou 75 subindo. Desça para 2.000 voando Duna, o 1723. Afirmativo, confere, agora o tráfego no visual, voando Duna da presente, agradece, o 1723. Então, posição de casa 06 Romeu. 06 Romeu, ciente, grato. Tudo ao 723, está autorizado a aproximação em LS. Autorizado em LS, bom ao 723, vai reportar estabilizado. Salvador, bom dia. Azul 4235. Azul 4235, controle, bom dia. Desça para 8000 na chegada Bonf com ajuste no 019. Bonf no 019 para 8000. Azul 4235. Rio 9890, hora certa 22, informação Alfa. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota do plano de voo. Saída da Euleda, transição Bidege, decola pistão no zero, curva direita voz, transponder 5017, frequência do controle em 120.8. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decolagem da Serra da Cabeceira 10, com a primeira curva à direita na subida da Euleda Bidege, pode interceptar o 50 até Vitória. Responda 5097, o controle 208 para o Rio 9890. Rio 9890, o cotejamento correto, confirme a posição? Posição pátio de carga 3, posição 07. 0700. 1895, muito obrigado, excelente trabalho, até a decolagem. Certo. Controle, boa noite, 3305. 3305, esse é o controle de Salvador, está em contato radar, passou 2.600 pés. Caso seja interessante, está autorizado voar direto para o Romeo Fox 018. Caso negativo, só cumprir essa aí. Ativo, vai voar então, Romeo Fox. Muito obrigado, 3305. America 230 now, you are passing 150 climbing, contact the center, frequency 126.85, America 230. 126.85, America 230, good night. Agora approach Azul 4235 control, descending until 5000, bonk arrival, runway 10, altimeter 109, go. Ok, 5009, please, on the business restriction in both and still intersection. No, it's not necessary, you are clear. Okay, we are clear, thank you. Avançar 232. Avançar 232. Avançar 232. pista livre. Chame 1-1-8-9-5. Perdão,